Controle, o senhor mandou o 5972 manter a PRO 190 e não autorizou o localizador. Paciente. A curvar agora à direita na proa 280. Direita 280, o limite dessa proa será de 12 milhas. Direita 280, limitado, limite será 12 milhas, 5972. Milton, 3305. 76, solo aos 36, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 121, 0 76. Para mínima de aproximação, desce 2000, autorizado, aliás. 2000, autorizado, aliás. 3398, eu chamo agora a torre Santo 1862, 3398. 1862. Torre Salvador, boa noite, na 3398, uma milha do Índia Serra. Boa noite, 3398, cheque trem, livre pouso no 0, vento 070 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso na 10, ajuste 10, 14, trem baixado e checado. 5972, direita, proa. 340, direita 340, limite localizador. Direita 340, limitado pelo LOC 5972. Na 3305. Chama a torre Santa 1862 a 3305. 1862. E o 5972, direita na proa 050. Estabiliza nessa proa, o 5972. Direita 050, 5972. Confirma e estabiliza ele nessa proa? 5972, controle. Prossiga. Confio e estabilizo o ILS nessa proa? Com certeza. Paciente. Era para ter estabilizado antes, só não fomos porque não autorizados. O 4235 estabilizando o localizador da ONU-Zero. Chama a torre 118, meia dúzia, azul 4235. 2862, azul 433. E o 5972 reassume na proa de Duna, o 5972. 5972, autorizado LS. Proa de Dona, autoridade LS, 5972. 335, reporte externo. Federal externo, azul 433. Sam 3398, solo 39, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, 1, boa. 604, boa noite, mantenha o ponto de espera no 604. Vento 070 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, tá 3305. Solo, Salvador, boa noite, tá 3398, livre. Solo 121, décima 1. Sou 3305, solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 21, decimal 1, 3305. Quatro, dois, três, cinco, livre pouso não no 0, vento 070 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Sente livre pouso, destino 0, azul 4235. 604, pronto? Pronto. Após o azul na final, ali mantenho no 0. Pode manter o 1 no 5, aguardando pro de Pelô. Autorizado Pelô, 55 no 5, desce para 4 mil pés, 1014. 4 mil pro de Pelô, 1014, 55 no 5, muito obrigado. Interceptando o localizador e visual com a pista 5972. 972, chama a torre agora 118.62, completa ele. 18.6, 5972. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, está no localizador a 4 milhas do externo. Rio 5972, boa noite, reporte externo. Reportaremos. Solo 43, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 604, livre decolar dono 0, vento 080 graus com 9 nós. Livre decolar dono 0 e Correio 5972, está passando externo, baixar e travar. 5972, aguarde pista livre. Guardando. Livre pouso na 1-0, vento 0,70 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso 1-0, 1014, 5972. Volume 04, decolado aos 4-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Após o Rio, na final, ali mantém o no zero. Após a final, ali mantém o no zero, também, 3-3. Dois, solo aos 4-8, livra direita, solo 1-2, um decimal 1. Livrando, solo 2-1-8, obrigado. Chile 6313, livre decolado 1-0, vento 0,80 graus com 8 nós. Livre decolado 1-0, Chile 6313. Solo Salvador, é o Rio 5972. Decolado aos 4-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, é 8-9-6-3-1-3. Com referência, viria para a cidade de Varmos Leda. Sobe 360, autorizado, Leda, 6363. 360, Leda, muito grato, Janel. Interceptando o localizador Trip 5595. Ok, chama a torre 118612 e 5595. 118612, obrigado, boa noite. Boa. Torre, muito boa noite, Trip 5515. Boa noite, 5515, reporte externo. Ciente, reportaremos. Cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento 080 graus com 1-2 nós, altímetro no 0 no 4. Ciente, livre pouso, baixou e travou, trip 55 no 5. 85, alterno 1-2-5, 4-5, no 604. Repete, boa noite. O vento faz favor para o trip 080 graus com 1-1 nosso. Obrigado. Salvador, boa noite, Canaã 6224. Canaã 6224, a sua identificação. No 5, solo ao 55, livre à direita, solo 121, décimo 1. Chama 121 no 9, livrando à direita, 355 no 5, obrigado, uma ótima noite. Cordial, boa noite, 355 no 5, livrou na sua escuta. Alô, Salvador, muito boa noite, 355 no 5. No 5 na escuta? Trip na escuta. Chame 121 no décimo 1, por gentileza. 121 no 1. Chama agora o Centro Recife 251, alterna 133-25, 6313. 251-3325, Oxané 6313, boa noite. Tower, good evening. Airbus 084, clear, ready for takeoff, runway 10. Europa 084, clear to line up and take off. Runway 10, wind 070 degrees with 11 knots. Clear for takeoff, runway 10, Airbus 084. Basilio 4 rolling. Roger.